perdida. Meu coração tem saudade do teu amor. Se eu te pudesse dizer que falta me fazes, se tu me pudesses ver, talvez tudo mudasse. Se tu não voltar, sabes que eu vou te amar eternamente. E se longe ficares, só me resta esperar, esperar para sempre. Eu prefiro a saudade enfrentar a verdade. É uma dor maior. Desde que acho uma esperança, eu não quero mudança. Quero estar como estou. Como uma canção em tom menor. Acreditar que não voltas é morrer em vida. Prefiro abraçar a saudade que me faz sentir viva. Mesmo se da solidão não tiver abrigo, esperar por ti é a razão de que eu preciso. Se eu te pudesse dizer que falta me fazes, se tu me pudesses ver, talvez tudo mudasse. Voltar, sabes que eu vou te amar eternamente. E se longe ficares, só me resta esperar, esperar para sempre. Eu prefiro a saudade enfrentar a verdade. É uma dor maior. Desde que acho uma esperança, eu não quero mudar. Como uma canção em tom menor. Se tu não voltar, sabes que eu vou te amar. Só me resta esperar, esperar para sempre. Eu prefiro a saudade enfrentar a verdade. É uma dor maior. Desde que haja uma esperança, eu não quero mudança. Quero estar como estou, com o meu coração como uma canção. Custa ter de viver sem teu abraço. Acordar e não te ter, ficar tanto por dizer. Foi assim, cada um foi para seu lado. Espero um dia ainda te ver, para te poder dizer. Eu nunca te esqueci, mesmo sabendo que era o melhor para mim. Eu tento evitar, mas eu só penso.

canção em tom menor. Esperar, esperar para sempre. Eu prefiro a saudade, enfrentar a verdade. É uma dor maior. Desde que haja uma esperança, eu não quero mudança. Quero estar como estou, com o meu coração como uma canção. D'obsèques concernant le décès de Madame Maria Rosa Pereira. Toute sa famille a le regret et la grande tristesse de vous annoncer le décès de Maria Rosa Pereira, ayant habité Orléans la source de nombreuses années et dernièrement Olivet. La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 6 septembre 2019 en l'église d'Orléans la source à 10h, avant son départ vers le Portugal où elle reposera. Foi tão difícil de repente ficar sem ti. Toute l'équipe d'Arc-en-Ciel présente ses plus grandes sincères condoléances à toute la famille. Ainda hoje não me sais do pensamento, mas continuo. Maria Rosa Pereira faleceu. A cerimónia religiosa se encontrará no dia 6 de setembro, sexta-feira, 6 de setembro, na igreja de Orléans-la-Source, às 10 horas, antes da sua partida para Portugal. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder te tocar? Foi sempre o que sonhei. Será que dar uma razão ao meu coração? Foi sempre o que sonhei. Eu quero que tu saibas que amo aqui na solidão. Um dia eu acordei sem saber. Ainda hoje não me sais do pensamento, mas continuo a viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder-te tocar? Foi sempre o que sonhei. Será demais pedir-te para me dares uma explicação? Dar uma razão ao meu coração? Foi sempre o que sonhei. Eu quero que tu saibas que amo aqui na solidão. Música.

fervor, atrações fatais, juramentos de amor. Só um é que fica e nunca se vai. Amor de nascença de mãe e de pai. Este prevalece incondicional, sempre do nosso lado, no bem e no mal. Mais amores existem que nos podem querer, mas nunca nos querem como quem nos viu nascer. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. Que o amor de pai e mãe é o mais terno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe. Que o amor de pai e mãe é o maior amor do mundo. Pai e mãe, que o amor de pai e mãe é o mais terno e profundo. Não há maior amor que o amor de pai e mãe, que o amor de pai e mãe é o maior amor do mundo. Muito bom dia a todos. E lá estamos nós mais uma vez, já estamos aí de volta para mais um anito, não é? Mais uma emissão Portugal em Festa e com Força. E a mulher que ele tanto amou foi embora. Espero que tenham passado umas boas férias. Para quem foi de férias? Para lá, para o nosso Portugal. Ele dizia assim para a sua amada. Por isso que ficaram a trabalhar, coragem, tiveram muita coragem ficar cá, ou outros não puderam fazer outra maneira, não é? Você que não cagou. Mas eu passei 4 semanas espetacular, não há outro nome. E só me mijou. E vinha com a mala cheia de música nova. E com novos artistas também. Então, hoje estamos a quarta-feira, não é? Quarta-feira é dia Portugal em Festa, na companhia do Vítor. E estamos aí a ouvir Ruben Aguiar, a música do Gago. E tivemos a ocasião de ouvir muita música romântica, não é? E coisas menos alegres, não? O oferecimento da nossa auditória, que foi embora muito mais cedo, não é? Maria Rosa Pereira. Coragem à família. E a mulher que ele tanto ama. Então é como estava a dizer, eu vim carregado com música nova, a mala já não podia mais. Então vocês vão ter prazer em ouvir estas músicas. Então vamos lá então. Numa canção que dizia assim. Você que nunca gostou de mim. E só me mijou, me fora. Eu que te futuramente te metesses no cu, no concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela. Nunca gostou de mim. E só me mijou, me fora. Eu que te fu, futuramente te metesses no cu, no concurso de freiras, te tornaste uma pupu e donzela.

dava os teus carinhos. Ó cigarinha, desde que te foste embora, sequei meus lábios por falta dos teus beijinhos. Vês como o mar é meiguinho com a areia, assim meu corpo esperava os teus carinhos. Agora vamos a Tominho com Cristiano Sá e companhia, ou o imigrante Cristiano Sá, que tive o enorme prazer de fazer conhecimento com ela lá em Trás-os-Montes, em Vireirinho das Paranheiras, um grande artista. Ouça lá. Como é que é?

A dançar o dia, a dançar o manhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o dia. E ficamos com o Milhão e com o Vira, com o Mike da Gaita. Novo trabalho, o Vira e o Milhão do Mike da Gaita. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Então vamos lá dançar o Vira e o Milhão ao mesmo tempo. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Agora vamos seguir agora com a Cana Verde da Madeira, Cana Verde Ragatana, como diz o Miquela Correão. Então vamos lá, Cana Verde Ragatana. Thank you. ficamos sempre com a cana verde maneira com Nelson de Costa. Então vamos lá! Agora vamos a ir até a Chula, não é? Com Maria do Sameiro, deixa-me ir na sua Chula. É das danças mais ficámos sempre com Maria de Sameira, sou filha de Portugal. Podemos ser filha com filhos de Portugal e somos todos, não é? Então vamos lá ouvir Maria de Sameira. Neste jardim à beira-mar plantado, e para mostrar que é singular canta um fado. Logo pela manhã vai trabalhar, cheio de canseira e assobiar. Pertenço a esta gente, pertenço a este país, que apesar de tudo é feliz. Mas que povo este de saudade a transbordar, e para esquecer basta uma quadra popular. Como se chama este cantinho sem igual? Portugal, Portugal, cantando fado exorciza todo o mal. Portugal, Portugal, povo a cantar no meio do arraial. Portugal, Portugal, sou feliz, aqui eu pertenço, este povo sou filha de Portugal. Agora vamos ver o que cheira. Se cheira bem, cheira bem, cheira Lisboa, não é? Então vamos lá cheirar até Lisboa. Faz pôr um platinelas da ribeira, se chove cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a resmaninho, as tascas da viela mais escondida. Cheira a iscas, com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada. A fragata que se ergue na proa, a varina que dá e vem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata ergue na proa, a varina que tem em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio. O fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é verão. Cheiro de cantiga, e os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro à rapariga. Um craveiro numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa. A varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa. A varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Avis d'obsèque concernant le décès de Madame Maria Rosa Pereira. Toute sa famille a le regret et la grande tristesse de vous annoncer le décès de Maria Rosa Pereira. Ayant habité Orléans-la-Source de nombreuses années et dernièrement Olivet, la cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 septembre à l'église d'Orléans-la-Source à 10h, avant son départ vers le Portugal où elle reposera en paix. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel présente les sincères plus condoléances à toute la famille. Ainda hoje não me sai o pensamento. Avis d'obsèques concernant a viver a minha vida. A senhora Maria Rosa Pereira, toda a família tem o regresso e a grande tristeza de vos anunciar o falecimento de Maria Rosa Pereira. Dentro da tua partida, onde ela morava na Orléans-la-Source muitos anos. Voltar um dia aqui para me encontrar, voltar de novo a poder-te tocar. A cerimônia religiosa será sexta-feira, 6 de setembro, à igreja de Orléans-la-Source, às 10 horas. Dar uma razão ao meu coração, foi sempre o que sonhei. Quero que... E antes de ir para Portugal, campo aqui na solidão. Toda a equipa da rádio presente. A toda a família, força e coragem. Sem saber onde estava, chorar por ti nunca imaginei, mas chorei, eu não esperava. Ainda hoje não me sai do pensamento. A viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder-te tocar? Que sempre o que sonhei. Pedi-te para me dar uma explicação, dar uma razão ao meu coração. Foi sempre o que sonhei. Eu quero que tu saibas que ando aqui na solidão. Thank you.

de caralho, na mão de bonjô. Lá em cima está o tiro liro liro, e lá embaixo está o tiro liro ló. Lá em cima está o tiro liro liro, já cantava minha avó. Lá em cima está o tiro liro liro, e cá embaixo está o tiro liro ló. E lá em cima está o tiro liro liro, já cantava minha avó. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il pleure en pensant au pays, tout en souriant, et ça c'est la sauvade. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Et vaut la platère de Maria. Et vaut la platère de Maria. Qui sait, venir comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Agora com Miquel Ferreira, fez dançar a vida. Miquel Ferreira, que esteve há pouco aqui conosco na festa dos Santos Populares. E segunda-feira saiu o seu primeiro CD, que já está à venda, já está disponível. Então, se quiser, podem meter em cima de Miquel Ferreira, em cima do Facebook, e ligar com ele, que depois entregará o CD. Então, vamos lá ouvir. Fez dançar a vida. Mes mains sur ta peau, te bien noter, c'est son nouveau. Oh yeah, oh là, donne le groove à l'amour, l'amour qui n'attend pas pour chauffer nos corps. Oh yeah, oh là, donne la touche de l'amour, et là sur la playa, encore. Fais danser la vie, la vie. M'inspire des mélodies avec mes doigts. Oh yeah, oh là, donne le groove à l'amour, l'amour qui n'attend pas pour brûler nos corps. Oh yeah, oh là, donne la touche de glamour, et là sur la playa, encore. Fais danser la vie, la vie, la vie, fais shaker ton cœur.

E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupu e donzela. Nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, jogou fora. Eu que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pupu, uma pupu, uma pupu e donzela. Seguimos agora com artistas que esteve ainda pouco conosco, não é? Na festa de seus populares, David Garcia. Pedi-te a mão, fomos para a roda dançar. No bailarico, martelinhos e balões vão suspiros nesta noite de luar. Do São João alegras os corações. Tantas fogueiras, o céu cheio de estrelinhas. Tanta magia e foguetes a estourar. Sardinha assada e cheiro a alho povo. Ó São João, meu santinho popular. Vamos bailar, bater forte, pé no chão. Vem cá, morena, entre na roca a cantar. É mês de junho, é noite de São João. Saltar fogueiras e granizas festejar. Vamos bailar, bater forte, pé no chão. Vem cá, morena, entre na roca a cantar. É mês de junho, é noite de São João. Saltar fogueiras e tradições festejar. Vem cá, entra na marcha a dançar. Vamos cantar, é noite de São João. Darei-te um beijo, comigo força à ponte. Beijo bem dado, vai direto ao coração. Na madrugada tu acendeste um fogo. E desde aí nunca mais parou de arder. Dois corações a baterem fortemente. Da tua noite São João não vou esquecer. Vamos bailar, bater forte, pé no chão. Vem cá morena, entra na rosca a cantar. É mês de junho, é noite de São João. Saltar fogueiras e tradições festejar. Vamos bailar, bater forte, pé no chão. Vem cá morena, entra na rosca a cantar. É mês de junho, é noite de São João. Saltar fogueiras e tradições festejar. Vem cá, entra na marcha a dançar. Vamos cantar, é noite de São João. Darei-te um beijo, comigo força à ponte. Beijo bem dado, vai direto ao coração. Na madrugada tu acendeste um fogo. E desde aí nunca mais parou de arder. Dois corações a baterem fortemente. Da tua noite São João não vou esquecer. Vamos bailar, bater forte, bem no chão. Vem cá morena, entra na rosca a cantar. É mês de julho, é noite de São João. Saltar fogueiras e tradições festejar. Vamos bailar.

acabar para acabar mundo novo quando volta um imigrante. Quando voltas imigrante à tua terra natal, ao teu país pequenino, que é um lindo Portugal. Canadá, Brasil e Luxemburgo, imigrantes tantos por lá, deixaram a sua terra, passaram fronteiras e mar, procuraram seu emprego, tão longe de Portugal, procuraram seu emprego. Então é para vos fazer lembrar que tem um avis d'obsèque concernant le décès de Madame Maria Rosa Pereira. Toute sa famille ont le regret et la grande tristesse de vous annoncer le décès de Maria Rosa Pereira, ayant habité à Orléans-la-Source depuis de nombreuses années. Et dernièrement à Olivet. La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 6 septembre à l'église d'Orléans-la-Source à 10h, avant son départ vers le Portugal où elle reposera en paix. Toute l'équipe de la Radio Arc-en-Ciel présente les sincères plus condoléances à toute la famille. Ainda hoje não me sais o pensamento, mas continuo a viver a minha vida. lembrando aquele grande. Então faça o senhor Maria Rosa Pereira. Toda a família tem o regresso e a grande tristeza de nos anunciar que Maria Rosa Pereira, que habitava na Sursa e depois em Olivete, faleceu. A cerimónia religiosa será sexta-feira, 6 de setembro, à Igreja de Orleans da Sursa, às 10 horas, e antes de ir para Portugal, onde ela repousará em paz. A toda a equipa da Rádio Arco-Íris, presente-lhe Saint-Cyr-Picot-Éance a toda a família. Assim se acaba estas 3 horas de emissão de Portugal em Festa. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês em vossa companhia. Um enorme orgulho. Então, para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu dou-vos encontro sexta-feira a partir das 19 horas. Para outra emissão, sempre a melhor música portuguesa, com a emissão Portugal em Festa, companhia do Vitor. Para quem estiver a trabalhar, força e coragem, que quem estiver a descansar, descanse em paz, que também tem direito às férias, outras mais tarde, outras mais cedo, mas é assim a vida, não é? E era como eu tinha dito, a mala cheia de música nova, foi o que eu fiz de manhã, muita música nova, e haverá mais sexta-feira perdida 19 horas. A juventude hoje em dia não aceita ordem de ninguém, sem ser verdade nem o que querem, ainda acham que são alguém. Se estás ligado à net e escutei-me um segundo, fazei então um direto e dancei este manão para o mundo. Fique ligado na Rádio Arconcelo, vou-vos deixar na companhia da RDP Internacional. Vamos nos deixar na RDP Internacional. Tchau, tchau, até sexta-feira, então. É com amor que vos digo. Oh. obrigado até sempre. Levo este lugar comigo e no peito vocês, minha gente. Somos gratos por fazer o que o coração nos diz. Cantar para todos vós deixa-nos muito mais feliz. Mas tudo bem, tem um tempo. La FM en couleur. Cozinhar com a avó. Ter ficado sem trabalho.